A passagem do, da Embraer, da Azul, prossegue via Juliette para o portão 09. Via Juliette após o 190 da Azul, 6314. Obrigado. Norte. Autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem de Papatango Romeu Hotel Oscar. Reportará alinhado e pronto, Romeu Hotel Oscar. Autorizado visual na nave, treinamento. Bruno, 396, completo final, chame torre, 198, decimal meia dúzia. 2.6, volta. Tanto 3192, desça para 2.000 pés, ajuste no 095, forma estabilizado. 2.000, reportar estabilizado, 3192. Azul 4032, redução para 2209, azul 4032. Manati, 1.000 pés. Manati, 2.000 pés, formação passada. Informação Papa confere, autorizado Salvador, plataforma Manati, no meu pé, decola da 197 com curva direita no corredor Axé. Controle 199.35, aciona 0125. Papa Romeu Mike, Eco Vivo. Manati, no meu pé, da 197 à direita, Axé, 0125, 0125. Estamos com 2 a bordo, na parte 02, pátio 4, transfere agora a torre 198, decimal meia dúzia para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 0 no 5. Mike, Eco Victor. 31, ponto de espera. Mantenha, ponto de espera azul 4131. Mantenha azul 4131. Corre, pátio 4. Livre acionamento, chame táxi, Mike, Eco Victor. Pro 032, pode descer via? Firme, está autorizado, via. Obrigado. Falou Salvador, boa tarde, é o 3155 da TAN, informação Papa. 3155, informação Papá confere, Guarulhos, autorizado nível 340, pela Operuisk 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda, após voa o fixo Bravo India Delta Eco Victor, Bidev. Controle 199.35, aciona 5112. 0 Guarulhos, Operuisk 50, decolando da 10 com curva direita da El Leda Bidev. 1935 ao controle, 5112 ao transponder, 3155. Protejamento correto, chame pronto para acionamento, Pustan, 3155. Chamará, 3155. Sol Salvador, boa tarde, China 6327, formação Papá. Puxané 6327, Ilhéus, nível 240, informação Papá, guarde para a copa. Série 6327, tá... tem a saída prevista, Série? Saída prevista da El. Sente, obrigado. Papatango Vitor, Índia Juliette, Cairu, Lourenço, 1.000 pés, informação Papá, número 2 para a cópia, guarda. Tem condições de decolar de imediato, meu hotel Oscar, agora após a passagem do Boeing? Ok, de imediato então, 190 graus, 12 nós, livre decolagem, Romeu Hotel Oscar. Forma o Airbus passando o marcador externo. 190 curva direita no perfil da saída da EL, transição Leda após voo direto Ilhéus. Controle 119.35, aciona 5077. Cliente continua a aproximação e aguarde pista livre. Guarda, 3193. Controle 10935, transponder 5077, Chané 6327. Portão 1 não. Protejamento correto, chame pronto para acionamento. Puxa, Chané 6327. 6327. Bola 396, livrou. Bola 396, táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo para o 3. Bola 396, Gol. Batango Vitor Índia Juliette, pronto para a COP? Autorizado Cairu Lourenço, 1.000 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 199.35, aciona 0160. Romeu Hotel Oscar, para a espera no setor sul do aeródromo. Afirmativo, bom voo, Vitor Índia Juliette, ajuste no 0-5. Livre acionamento, chame pelo táxi, Vitor Índia Juli. Localizador Campo Avista, 4032 Azul. Azul 4032, passador no completo final, chame torre, 1 no 8, décima meia dúzia. 18 meia dúzia, senhor, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, 4032 Azul. Boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Azul 4032. Guardando a autorização, 4032. Azul 4131, condições de decolagem imediato, assim que liberada a pista? Afirmativo. Está livre ingresso, agilizando manobras, aguarde a liberação da pista para a decolagem. Agilizando, vai ingressar, aguardando, 4131. Romeu Hotel Oscar, conforme instruído, com curvas pela direita, mantém a espera visual no setor sul a 1.000 pés. Cliente, com curva direita, manterá a espera no setor sul a 1.000 pés, Romeu Hotel Oscar. A 3192 no solo aos 27, libera a direita agilizando, solo 219. Direita, solo 219, 3190. E Mike é convicto, táxi até a Oscar, chama para o ingresso. Até a Oscar, chama para o ingresso, Vitor. Então, o Júlio pode seguir o Vitor. Confirme. 3192, táxi de Alfa, reportante, o táxi é Juliette. Alfa, reportante, é Juliette, 3192. 4131, imediato, decolagem, 190 com 11, está livre. Livre decolagem, azul, 4131. Azul 4032, tráfego da companhia iniciando a rolagem. Atento a Urubus na final, ok? Paciente 4032. 02584, autorizado 2.000 pés, ajuste de altímetro 105. Corrige, 105, ajuste. Informe o final do procedimento LS X-Ray, foi 02584. 2584, abandonando 5.000. 050 para 2.000 pés, 10115 tomará na final do procedimento. Chame para agir a base, o Romeu até Oscar. Sente, Romeu até Oscar, cruzará a 10, chamará de base para a final, após o pouso da aeronave, na DEI. Mike Ecovito, mais ingresso na frente. Ali mantém, Mike Ecovito. Eu mantém. Azul 4032, livre pouso, 190 com 12. Livre pouso, 4032. Azul 4131, decolado aos 29, controle 1935. 935, obrigado. Good afternoon, go 1649. Information, Papa. Tarde, Azul 4131, decolou, cruza 1000 pés na Dial. Azul 4131, contato, radar na decolagem, desculpa, para nível 360, sai Dial. 360, Dial, 4131. Direct Ilhéus. Salvador Departure 119.35, squawk 5065. Clear to Ilhéus, flight level 240, you take off runway 10, after departure turn right on the L later departure. 1935-5065, go 1649. Ridgeback correct, report ready for startup and push, go 1649. Okay, we'll call you, go 1649. Oscar cruzou o eixo da 10, vai manter a perna do vento aqui para girar base para 17. Ok, autorizado, girar base, chame na final, estabilizado. Chamará na final, estabilizado, o Romeu até o Oscar. O Azul 4032, solo aos 30, solo 219. Solo 219, graças. Não, ainda negativo. Mantenha a posição aguarde para decolagem, Juliette. Sente autorizado, chame para o término, né? Positivo, chamará. Fala, Salvador. Muito boa tarde. Azul 4032, livrando na Fox, na sua escuta. Azul 4032, táxi via Alfa, reportante do táxi Juliette, para ingresso. E a Alfa reportar antes da ataque foi Juliette para ingresso, o Azul 4032. Solo, boa tarde, gol no 785, sente da informação Papá, quando possível, autorização de tráfego 360 Galeão. Mantém. A linha mantém. Juliette, copiou? Após voo, a posição Bravo India Delta Eco Vitor. Quando intercepta Upper November 857, segue via rota do plano de voo. Controle 199.35, aciona 5120. Ok, autorizado conforme o plano de voo. Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da EL, seleção meta. Até voa posição PDEV, após upper November 857, bom, depois plano, com aciona 5120, controle de saída 19.35, gol 1785. Afirmativo, só confirmando a frequência do controle, 119.35, chame pronto, posição 04, gol 1785. Sente controle 119.35, gol 1785. Torre Salvador, Força Aérea 2584. Está estabilizado o localizador. 2584, ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso. Pushback, saneamento, porta 1. Número 2 no setor, aguarde o chané 6327. 6327. O eixo da 10 e o eixo da 17, aguardando. Romeu até Oscar com curva esquerda, vai manter no setor sudeste do campo, entre o eixo da 10 e da 17. Romeu até Oscar. Vitorinho Juliette decola de imediato. 180 com 12, livre decolagem. Vitorinho Juliette. Romeu até Oscar na escuta. Romeu até Oscar na escuta. Tem condições de agilizar e cruzar o eixo e reportar livre, confia. O senhor autorizou cruzar a pista 10, senhor? Está autorizado o cruzamento do eixo agora, ok? Está autorizado o cruzamento do eixo, reporte livrando mesmo. Ciente, reportará livrando mesmo, Romeu até Oscar. Decola aos 34, controle 119.35. E 19:35. Aquela excelente tarde. Dia Júlio. Boa. Romeu Hotel Oscar, no visual, mantém a perna do vento, aguarde para girar a base. Gente, vai manter a perna do vento e aguardando para girar a base, Romeu Hotel Oscar. 402584, tráfego avistado, teu 30 pouso, vento 190 graus, 14 nós. 254, autorizado pouso. Ô, Solo, Vitor Hotel aqui na Ponte 10, informando o término de check-in. Ok, gente, boa tarde. Ok, Victorinho da Juliette, está autorizado a voar direto Cairo, 025. Excelente notícia, muito grato, senhor. Esquerda, informa aí, eixo da pista no 7 livre. Base pela esquerda, Romeu até o Oscar. Amaral, estou no 7 livre, Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, girando base para 1-7. Romeu Hotel Oscar, eixo da 17 livre, tem autorizado toque arremetida, vento 180 graus, 14 nós. Livre, toque arremetida, Romeu Hotel Oscar. Sera 2584, solo 36, local de estacionamento. Prossegue para o parte militar, 2584. Ok, está autorizado o backtrack, ok? Está autorizado o backtrack pela pista e reporte pista livre. Autorizado o backtrack, reportar a pista livre, 2584. Meu Deus, catocou e arremeteu na 17. Poderia apagar a curva, senhor? Com a arremetão, estão junto, confirma a mensagem? Poderia apagar a curva por Romeu até Oscar? Seria pela esquerda ou pela direita? Pode ser pela esquerda, que pela esquerda, perna do vento, reporte para girar a base, pista no 7. Gente, curva pela esquerda, reportará na perna do vento para girar a base para 17. Romeu até Oscar. 288, confirma a alternada? 3325, 1-3325. 3325, obrigado. 8 people on board, 2 hours 31 minutes, Aracaju. Autoridade, é isso? Afirmativo, parte de autoridade. Ok, 7, pode prosseguir à direita, estacionando em frequência. 2584, já estou, é breve. Certo. Okay, clear taxi via India and Alpha. On Alpha we'll call 18-6 with QNH 1016, go 1649. Vento da 17. Quando pronto, Vento, está autorizado girar base para toque arremetida, pista no 7, vento 190 graus, 14 nós. Romeu até Oscar. Gente, autorizado girar base, Romeu até Oscar. Positivo. Atingindo e mantendo 2500 pés, o Victor India Juliet. Sente. Line up and take off, runway 10, India 190 degrees on 2 knots. Ok, line up and take off, go 1649. Base, Romeu Teórica, vai girar final também. Sentou, autorizado, toque arremetida. Gente, Romeu Teórica, toque arremetida. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Sierra Vitor Romeu, autorização 430 São Paulo com o Hélio. São Paulo 430, informação Papa confere, aguarde para cópia, Sierra Vitor Romeu. Guardando para cópia, Sierra Vitor Romeu. Proposta, Sierra Vitor Romeu, decolar da 17. Gente, decolagem da 17, confirme parte que se encontra, você é parte 5? Ah, seria uma parte 5, Sierra Vitor Romeu. Gente, aguarde para a cópia. Apenas alguns instantes, Sierra Vitor Romeu. Gente, aguarde para a Sierra Vitor Romeu. Romeu, Hotel Oscar, toque e arremete aos 4-1, curva à esquerda, mantenha a perna contra o vento, aguardando para o cruzamento. Gente, o Romeu Hotel Oscar, gostaria de solicitar ingresso no corredor Axé. Vai até que ponto? Muito boa tarde, passarei do 2230 com a informação Papá para o Admari. Passarei do 2230, nação de identificação, chegada Mari, desse mantenha 050. Está presente, está autorizado a ITAP. Muito grato, direto ITAP, desse 050, não se... Controle, Papa Romeu, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, mil pés, condições visuais, não tem traço informado, frequência livre. Salvador Approach Control, good afternoon, go 1649, take off. Não me passa. Climb and maintain flight level 240 on dial departure. Okay, we'll climb to flight level 240, go 1649. Just correcting is Salvador departure control. Minute. 18610 né? 6. Pronto para a cópia, Sierra Vitor Romeu. Gente, autorizado Congonhas, nível 430, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda. Após voo, a posição Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu. Após voo, a posição Tango Romeu, Índia Vitor Índia. Após Pirassununga, Papá Índia Romeu. Após direto Congonhas. Controle 199, decimal 35, torre 118, decimal 62. Adiciona 5116. Sierra Vitor Romeu. Você poderia repetir a rota para Sierra Vitor Romeu? Vai no perfil da saída da El, após transição Leda, após voa posição Brit, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Quando intercepta Upper Zulu 1, meia dúzia, após voa Bravo Hotel Zulu, após a posição Trivi, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia, após Pirassununga, Papá Índia Romeu e após Congonhas. O Papá Romeu Sierra Vitor Romeu, autorizado São Paulo, Congonhas nível 430, sendo o perfil da El Leda, decolando a 97 com primeira curva à direita. A rota autorizada é posição após Leda, posição Brick, Bravo Romeu Índia, Charlie Kilo, aí o Upper Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, após posição Trivi, Pirassununga e então de DCT Congonhas. O Sierra Vitor Romeu acionado 5-1-1-6. Poderia confirmar o motivo dessa rota para o Sierra Vitor Romeu? A rota recebida foi essa. Qual a rota que o senhor teria? Sierra Vitor Romeu, confirma? O Sierra Vitor Romeu prefere mil vezes o perito 58. A empresa cometeu um grande erro. Eu vou entrar em contato com eles e fazer uma pegadinha do plano para ajudar vocês. Mas se for possível coordenar o perito 58, bem melhor. Não, tá ok. Informo que nós temos aqui um motão aqui, é o motão Zulu 1223, ok? Que essa rota aí de segunda a sábado, realmente essa rota aí. Solo. Tá ok, tá no horário do nosso, tá perfeito, obrigado, Sierra Vitor Romeu. Nada. Solo com 78, bora pro feedback, funcionamento. 785, o portão 04 autorizado, chama para o táxi. Livre, gol Vitor Romeu novamente. Prossiga. Eu tô aqui com o notão em mão. E, bom, o horário do notão aqui pra mim tá expirando ao 0540 Zulu. Aí ele volta a ser ativado somente no domingo, ao 0010 Zulu. Bom, no caso é de 5h40 de 5h40 a 0010 Zulu. Essa seria a rota preferencial. E no caso o complemento dele aí, pela rota alternativa no caso, seria de 0010 às 15h10 no domingo. Ah, tá ok, eu compreendi. Aí que o notão tá bem confuso, ele diz justamente o contrário. Ah, tá certo, você sabe, Cláudio. Ok. Boa, direto Leda. Temos 09 na mesma saída, mantenha o perfil da saída. 100 metros de saída. Salvador, boa tarde, voo 0012, chegada a Mari, acionando nível 2006, informação Papá. Voo 0012, acionando indicação, chegada a Mari, desse mantenha o 060, ajuste altímetro 0015. É 060 no 015, indicou o voo 0012. Romeu, até hoje, controle. Salvador, o TAN 155 para acionamento na posição. Exato, chama para o PUSH, TAN 3155. Reportará PUSH, 3155. Solo, gol, 785, POB de 47, alternando Campinas com 3 horas e 57 minutos para o táxi.